esperando uma mosquitinha. O mosquitinho era muito enjoado, paquerava a mosquitinha dentro da cozinha. Era uma vez um mosquitinho apaixonado que vivia paquerando uma mosquitinha. Mosquitinho era muito enjoado, paquerava a mosquitinha dentro da cozinha. A cozinheira estava cozinhando e o mosquito foi casar com a mosquitinha. Vieram muitos mosquitos convidados e eles todos invadiram a cozinha. A cozinheira ficou indignada ao ver tantos mosquitos. Naquele momento apanhou uma bomba de frite, deu umas bombadas e acabou com o casamento. Era uma vez um mosquitinho apaixonado que vivia paquerando uma mosquitinha. O mosquitinho era muito enjoado e paquerava a mosquitinha dentro da cozinha. Era uma vez um mosquitinho apaixonado que vivia paquerando uma mosquitinha. O mosquitinho era muito enjoado e paquerava a mosquitinha dentro da cozinha. A cozinheira estava cozinhando e o mosquito foi casar com a mosquitinha. Vieram muitos mosquitos convidados e eles todos invadiram a cozinha. A cozinheira ficou indignada ao ver tantos mosquitos. Naquele momento apanhou uma bomba de frite, deu umas bombadas e acabou com o casamento. We'll be right back.